35344, passando a zona, chame agora a torre 186 até o Mofoz. 186, obrigado. Torre Salvador é o 35344, passando Duna, síndico, prossegue como número 2. Síndico, reporte interno 5344. Reportará 5344. Passo externo, baixado, travado, 5344. Sente agora de pista livre. 4062, solo aos 40, livre à direita, táxi na frequência via Alfa Kilo, Pat 3. Alfa Kilo, Pat 3, nossa frequência, 4062. Livre pouso não no 0, vento 040 graus com 29, altímetro no 0 no 3. Livre pouso não no 0, 5344, confirme o vento? 040 graus com 29. Solicita Pro 90 para desvio por 20 milhas. Falei de desvio, gol no 714. Sim, desvio. Estabilizou 3170. 3170 da TAM, torre 186, tem um bom ponto. 186, graça, posso dizer. Solo aos 43, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartente da Juliette. Livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartente da Juliette, 35344. Oi, Salvador, bom dia, 3177, estabilizado em LS da 10. Gente, aguarde pista livre. Guardando 3177. 3170, livre pouso na 10, vento 050 graus com 3 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso na 10, 3170. Gol no 714, chama agora Recife, 12545 e alterna 12685. 254, qual alternada? A primária é 12545 e a secundária 12685. Sente, 12545, 12685, grato a você. Ok. Táxi via Juliette, 1-2 da remota. Juliette para remota 1-2, 344. Um 70, solo aos 46, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Frequência, porta antes da Juliette, tanto aí, vamos lá, 70. 4-1-7-8, informação brava, indecida para o ONU, se gosta, chegar lá. Bom dia, azul, 4-1-7-8, identifique, texto para 2.000 pés, ajuste padrão, está autorizado a sinal ILS, informe estabilizado. 4-1-7-8, desce para 2.000 pés, ajuste 1-0, 1-3, ou 4-1-7-8. 7-6-7-4-6, completa sinal e chame torre 1-1-8, desse momento é uma foto. Completa e chama torre 108-6, web-6-7-4-6, obrigado, bom dia. Bom dia, US-6746. Dia 6746, reporte externo. Ali, reporta externo, 6746, web. Ah, interceptado. Direto do Dona para o ILS, do 4173. 6746, cheque trem, livre pouso no 1-0, vento 080 graus com 2 nós, altímetro no 0 no 3. Autoridade de pouso, 7746, abaixa de trabalho. Solo 5-2, livre à direita, ataque nessa frequência via alfa, repartente da Juliette. Livrando agora à direita, vai nessa frequência alfa, livrando a Juliette, 6-7-4-2. controle o azul 4178, meia dúzia de milhas para a dona, apenas confirmando, autorizado ILS Zulu. Roger, call tower 118.6. Seja autorizado ILS 7310 azul 4178. Roger, clear to push and start. Call ready for ATC clearance. Roger. 46, táxi em frente, portão número 2 do pátio principal. Azul 4178, Mitoi, frequência 1186, Telmobot. 1186 com a torre, bom dia. Roger, stand by for ATC clearance 408. Estou em Salvador, bom dia, azul 4178, uma milha para o externo, vai confirmar o trem. Gente, chame com o trem checado, livre pouso na 1-0, vento calmo, altímetro 1-0 no 3. Gente, autorizado pouso 1-0, azul 4178. Azul 4178, o trem marchar destravado, sente autorizado o pouso, pistão no zero. Sente. Currently 408, ready to copy. That's right. Clear to Lima, India, Mike Charlie, flight level 310 via Upper Whiskey 58 to Recife, Upper Romeo 551, flight plan route. Luca departure, Alpha Romeo uniform transition. Take off from runway 10 left turn, departure 119.35, squawk 5057, read back. Please stay in everything after Romeo 551. Luca departure with Alpha Romeo uniform transition, take off from runway 10 left turn, departure frequency 119.35, squawk 5057. Just understand the dispatch, so we are clear, flight level 310, after we 58 to Recife, then upper Roman 551, Lookup, Papa Uniform Charlie Alpha with Alpha Romeo Uniform Transition. Puka with Alpha Romeo Uniform Transition. Roger, read back correct, cleared for push and start, call ready for taxi. Alô 4178, solo 01, livre à direita, taxi nessa frequência via Alpha, repartente da Juliette. Livre à direita, ingressa via Alfa, aguarda antes da Juliette, 4178. Sou Salvador, ao tribo 3317, frente da Charlie, pronto 4. E meu, trip 5317. Afirmo, senhor, frente da Charlie, está pronto para 4. Autorizado Belém, nível 380, via Upper Zulu 41. Saída Momo, transição Trova. Decola da 10, curva esquerda, controle 11 nave decimal 35, aciona 5075. Coteja. Coteja agora que está autorizado para Belém no 380 via Upper Zulu 41. Decola da pista 10 com curva esquerda, saída Momo, transição Trova. Aciona 5075 e o controle após a decolagem 119.35. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Reportará. Bruno 78, táxi via Alfa Juliette, portão 1. Via Alfa Juliette, portão 1, Alfa 4.78. Boa noite, boa noite. Bom dia, 3520. 3520, prossiga. Autorização Aracaju. Gente, autorizado Aracaju, nível 190, saída Pucajama, Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 119 decimal 35, aciona 5103, coteja. Autorizado na Caju, deu 190, saída com. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Downer Itali, continue, frequenta. Roger, QNH-1013, clear for taxi, report passing gate number 6. Okay, clear to taxi and report when passing the gate number 6 at Italy 408. 408, taxi via India Alpha, report ready, holding short, runway 10. Via India, then Alpha, report also runway 10, Italy 408.